os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje e todos aqueles que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero dar um retorno à comunidade do bairro Ideal Medianeira com relação à reivindicação que fizeram aqui nessa tribuna na semana que passou. Quero dizer que o deputado Dalciso Oliveira me deu um retorno no dia de hoje, que ele conversou com o pessoal responsável da EGR e pediram a ele que fizesse um croqui do local onde precisa de imediato fazer a segurança para as travessias de um bairro até outro. Então eles pediram para que ele fizesse este croqui e uma medição na via com relação àquela questão da ciclovia. Dois pedidos destas associações que aqui estiveram. Então na segunda-feira que vem, é dia 7 de outubro, deputado Dalciso estará na casa às 13 horas e nós iremos acompanhá-lo com a associação até os locais para que eles nos mostrem e a gente possa estar então elaborando esse croqui que será apresentado à EGR no dia que levarmos aquele requerimento também que foi assinado por todos os vereadores. Quero dizer, vereador Telmo, da importância da sua da sua agenda, mas que quanto mais agenda tivermos, todas voltadas para esta demanda, melhor. Nós precisamos matar no cansaço essas pessoas e ganhá-los pela insistência nas importantes demandas trazidas a esta Câmara pelos representantes da nossa comunidade. Quero também dizer que há uma pauta que eu tenho colocado o meu trabalho de legisladora à disposição, que é a pauta da segurança pública. E tenho acompanhado, junto com o vereador Adalberto Soares, que é presidente da mesa, a nossa diretora do Presídio Estadual de Taquara, a várias prefeituras da região. Estas prefeituras têm conversado conosco porque nós queremos unir forças no estabelecimento de mais vagas para que a gente tenha de volta a nossa delegacia simplesmente para passarem por ali os nossos presos e não para permanecerem na frente ou trancando a nossa via por conta de que estão sendo ali ciceroneados pelos nossos policiais dentro das viaturas. E deputado Dalciso, com o seu gabinete, assumiu também essa pauta junto conosco, junto com o nosso secretário estadual de Segurança Pública, nosso também vice-governador, pleiteando a transposição da área de terras do nosso presídio municipal para uma área onde possa haver a construção de um novo presídio. Quero dizer a todos os senhores que me escutam neste momento que isso me dá uma certa alegria, porque nós estávamos pensando em investir em torno de R$800 mil, somado os esforços das prefeituras da região, em um local onde não tem condições mais de estar o nosso presídio. Esta assunção da demanda pelo deputado que representa a região, vendo uma área de terra para que possa ser instalado o novo presídio, isso me alegra e é investir recurso bom em local bom e tirarmos esta situação que há muito se estende dentro do centro de Taquara e não tem cabimento um presídio estar localizado no centro. É uma demanda interessante, a área vale mais de 7 milhões, podemos sim fazer a exemplo do que fez o nosso prefeito em Igrejinha, que fez uma venda de uma área e está construindo um belíssimo centro administrativo. Podemos repetir isso no estado e esta é uma demanda assumida pelo gabinete do nosso representante estadual, deputado Dalciso. Isso é bom para todos nós. Quero encerrar a minha fala dizendo que ontem recepcionamos no campo do Palmeiras os alunos da escolinha de futebol do Padilhano que vieram jogar com as nossas crianças. Foi muito interessante, vereador Telmo, receber muitos atletas, inclusive do Lar Padilha. E nós tivemos uma bela parceria E como fomos recepcionados há 3 semanas em Padilha por eles, nós os recompensamos e tivemos doação de carne, refrigerante e fizemos uma churrascada para as crianças atletas do Projeto Bem e também atletas, comunidade, pais e amigos do Padilhano. Foi uma festa bonita, onde a gente teve um dia de jogos, competições, mas graças a Deus, sem uma discussão, sem uma rusga entre os participantes. Foi uma alegria a recepção e eu agradeço a todos os parceiros que tornaram possível a realização de mais este belo evento no esporte em Taquara, acolhendo os atletas do Padilhano pelos atletas do Projeto Bem. Era o que eu tinha para a noite de hoje, agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.